Acabamos de ouvir o serviço público do rapper Valete. E agora vamos ouvir mais um rap. Este próximo tema que vamos ouvir vai ser dedicado à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva já 77 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. E para quem tenha dúvidas que Israel é um estado terrorista, basta ver as notícias mais recentes. É isso mesmo, Israel, além de atacar Palestina, Líbano, Iémen ou Síria, agora atacou Irão. Enfim, ora, do disco mais recente da Capicua, ficamos com o tema Ao Ocaso, que conta com a participação de Toti Samed. Quero que prestem atenção até ao final da canção, à altura em que se declama um poema sobre a Palestina. Quando for a hora do fim, eu vaso. Não é por acaso que a vida parece breve. E se for o caso, que a terra não seja leve. A morte de um grande poeta é como o incêndio da biblioteca de Alexandria, o desmatamento da Amazônia. Mas não haveria poesia se a vida não fosse transitória e não fosse preciso inventar o fim da história. A morte de um grande poeta é a extinção completa de todas as aves. Mas não se faz poesia só de dias suaves e sem pesares. Seria como o degelo dos glaciares e provocaria a fúria de todos os mares. Quem nos guia na treva e aponta a lanterna, nos tira da merda e segura na queda. Quem nos ampara se a vida é incerta? Quem nos desamarra? Quem nos liberta? Quando um poema nasce, nasce da verve. E quando um poeta morre, o mundo perde. Um brinde à aurora, tchim, tchim, ao ocaso. Quando for a hora do fim, eu baso. Não é por acaso que a vida parece breve. E se for o caso, que a terra não seja leve. Perguntaram à máquina como morre um poeta. Que a máquina é esperta e só dá a resposta certa. Disse que o pior veneno é o adormecimento. Trocar toda a arte só por entretenimento. Escolher a evasão em vez do encantamento. Ilusão de sucesso e não reconhecimento. Dopamina rápida em vez de conhecimento. O dinheiro ao tempo é crea o momento. Tornados robôs sem rasgo nem rebeldia. Incapazes de entender a ironia, de ter empatia. Morrem os poetas e a alma fica vazia. Que a máquina faz tudo, mas não escreve poesia. Se eu entendesse de química e física quântica, se eu percebesse de álgebra e de matemática, podia voltar ao tempo, espaço em que se deu o erro crasso, para resolver o descompasso entre planos e dimensões. Se eu percebesse de hipnose da mente, psicanálise do inconsciente, podia entender o onírico, decifrar o espírito e encontrar um atalho para as emoções. E depois poder salvar os poemas e as canções. Por isso eu faço um brinde à aurora, tim, tim, ao ocaso. Quando for a hora do fim, eu baso. Não é por acaso que a vida parece breve. E se for o caso, que a terra nos seja leve. Um brinde à aurora, tim, tim, ao ocaso. Quando for a hora do fim, eu vaso. Não é por acaso que a vida parece breve. Seja breve, que a terra não seja leve. que a vida não seja breve, seja breve, lê, lê, lê. Que a terra não seja leve, não seja leve. O poeta palestiniano Marwan Mahoul escreveu: para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros, é preciso que cesse o bombardeamento. Pois é, pois é. Lindo e triste. E é realidade. Ora, passamos então ao supergrupo Cara de Espelho, que é uma dessas bandas assumidamente de intervenção. Cara de Espelho tem elementos de várias bandas. Carlos Guerreiro dos Gaiteiros de Lisboa, por exemplo. Nuno Prata dos Ornatos Violeta. Os irmãos Martins do grupo de Olinda. Sérgio Nascimento dos Humanos. E ainda Maria Antónia, a cantora, do grupo A Naifa. Agora vamos ficar com Cara de Espelho e o seu tema mais recente, Elefante no Hemiciclo, um tema que retrata a entrada do partido de extrema-direita na Assembleia da República Portuguesa. Ai, venham ver, ai, venham ver, ai, venham ver. Venham ver, ai, venham ver, ai, venham ver. É monstruoso, gordo balofo, o elefante deselegante no hemiciclo, com a sua tromba. Fatoso e ruidoso, o elefante berra bastante no hemiciclo. Foi legalizado e foi sufragado. Tem lá assento e o parlamento agora é um circo. Ai, venham ver, ai, venham ver, ai, venham ver. Ai, venham ver, ai, venham ver, ai, venham ver. É ver para crer, é ver para crer, é ver para crer. Grande tema a ironizar a entrada do Chega na Assembleia da República Portuguesa. Agora vamos, pois é, este tema era Elefante do Hemiciclo, do supergrupo Cara de Espelho, cuja vocalista, já disse antes, é Maria Antónia, ou aliás, Mito, que era a voz do grupo A Naifa. E eu quero falar do grupo A Naifa, porque o grupo A Naifa também tinha Luís Veratoso,

sistema. Muito bem, dos quatro elementos da Naifa, já mencionamos a vocalista Mito, que agora integra os Cara de Espelho. Mencionamos também o Luís Varatoso, que já fez parte dos Pés de Sida e também dos 10 Pisiga, e agora toca com o Luta Livre. Falta também mencionar o João Guardela, que já faleceu em 2009 e foi o vocalista dos Sitiados. E ainda nos fica o baterista Samuel Palitos, que já fez parte da banda punk Censurados. Ora, não podemos deixar de incluir Censurados num programa sobre música de intervenção, pois o punk, que desde que nasceu, é o exemplo perfeito da crítica social e política da atualidade. Sendo assim, ficamos com Censurados e o tema Não Vales Nada, que fala da eterna luta de classes. Grande, Censurados era uma banda espetacular, infelizmente o vocalista morreu. Ora, o assassinato de Odair Muniz, cidadão cabo-verdiano, que foi baleado por um agente da PSP em outubro do ano passado, suscitou a canção Fronteiras Invisíveis, que a garota não incluiu no seu disco mais recente, Fairy Gold. Ora, muito bem, a garota não é ela também uma das vozes de música de intervenção atual em Portugal. Ouçamos então a Garota Não com Fronteiras Invisíveis. São como marcos sujos de sangue, placas de estrada incendiadas. As fronteiras que habitamos têm armas de fogo carregadas. Há muros de mil metros mais pequenos. Em altura não se vê quem pode menos. Quantas mortes ainda cabem na fronteira? Há sempre quem atire, quem não queira. Que o voo daquela asa seja longo, que aqui não voa ave de quilombo. As fronteiras têm guardas afetadas e há bestas no lugar de deputados. Preciso colocar bondade em dia. Só o amor pode ser supremacia. Mataram o rapaz, foi quando eu soube. preciso muita luta, muita roupa. Acabámos de ouvir o tema Fronteiras Invisíveis, o novo tema, aliás, do novo disco de A Garota Não. Ora, a crise da habitação é talvez o maior problema da atualidade em Portugal. Digo em Portugal, mas não é só em Portugal, no Estado espanhol também é muito grave este problema. Sobre este tema já começaram a aparecer algumas canções que refletem a indignação dos jovens. A canção que me parece mais acertada é O Hostal da Mariquinhas, uma versão moderna do típico fado A Casa da Mariquinhas, mas com letra da Capicua e a voz da fadista Gisela João. Isto só para provar que até o fado pode ser música de protesto. Que encontrei a foto da casa da Mariquinhas. Está toda recuperada, a fachada está pintada, a entrada decorada, andorinhas. Da recepção ao terraço, para o turista modernaço, a senha da internet é alfacinha. Tuga só o empregado atarefado a servir a caipirinha. Sentei-me, pedi a lista do bistrô e era tudo tão gourmet que as sardinhas vinham em pão integral, sem glúten nem sem sal, montadas na vertical e com ervinhas. Souvenir bordal pinheiro, a custar tanto dinheiro que só mesmo para quem tem libras esterlinas. E não se esqueça de pôr like lá no site do Hostel da Mariquinhas. Estacionado na entrada e o barulho de uma mala de rodinhas arrastada pela calçada, pela bifa acalorada que não sabe que Lisboa tem colinas. Não coube no 28, onde o espaço é muito pouco e da baixa até à graça vai à pinha. Carteiristas e turistas corpo a corpo, tipo lata de sardinha. Bonito ver a casa restaurada e há emprego para o menino e para a menina. Só é pena ao português não ganhar para o T3 e ter que mudar para lá da Conchinchina. Mas talvez se eu emigrar possa um dia regressar com reforma que me pague as mordomias.

pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preto dia a dia, pra polícia cê não é. É. Trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Estão a ouvir o Jardim Abelha Plantado, em que hoje falamos sobre a nova música de intervenção. A música de intervenção é aquela música que fala sobre as questões sociais e políticas da atualidade, tomando sim uma postura de esquerdas e antifascista. Em Portugal, durante a ditadura, este género musical estava representado por muitos músicos, entre José Afonso, José Mário Branco, Fausto e muitos mais. Ora, atualmente podemos até pensar que já não temos necessidade de cantar sobre estes assuntos, pois já não vivemos numa ditadura. Só que eu acho que ainda temos muitas reivindicações e lutas que travar. Aliás, hoje em dia, com o reaparecimento da extrema-direita, o que se verifica é que a música de intervenção tem vindo a aumentar. A canção que acabamos de ouvir, Não Precisa Ser Amélia, é da extraordinária cantora de intervenção brasileira, Bia Ferreira. Sabemos muito bem que no Brasil também há muita tradição de música de intervenção, pois, tal como nós, também passaram por uma ditadura nos anos 60, 70 e até 80. Ficamos agora com Escuro Fichado, o projeto a solo de Marcos Veiga, representante cabo-verdiano da música de protesto autêntico. Com quase 10 anos de atividade, Escuro Fichado tem vindo a desenvolver o seu estilo musical que mistura funaná com punk e eletrónica, aliando uma poesia e violência. Do seu novo disco trazido à luz neste ano 2025, chamado Griots e Riots, vamos ouvir Educação e Saúde. Extraordinário, vão flipar mesmo. Yeah! a sério quando houver. Só há liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Liberdade de mudar e decidir. Só há liberdade a sério quando houver. Só há liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Liberdade de mudar e decidir. Ora, chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses e as ouvintes portuguesas se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português, que até se considera a mesma língua. Às vezes não se percebe muito bem, mas isso é por falta de costume, nada mais. E por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza, para que se haja mais costume, para que se acostumem a ouvir as duas coisas. É isso mesmo, tem que haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. Hoje eu trouxe-vos duas bandas punk galegas. Primeiro os 70 e depois os K7. E eu escolhi estas duas bandas por uma razão muito simples, é que aqui, há umas semanas atrás, estas bandas iam tocar no Centro Social Artária, em que eu estava responsável pelo som. Mas devido a umas razões pouco convincentes, a polícia proibiu-nos de continuar com o concerto. Sendo esta a primeira vez que acontece desde a fundação do Artabria há 27 anos atrás, 27. Para afirmar que ninguém nos pode silenciar, vamos então primeiro ouvir os 70 com o tema Capital, que é como quem diz que o capitalismo é a origem de todos os males desta sociedade. We'll be right back. E depois dos 70, agora vamos ouvir então Cassette e o tema Raibota, como crítica ao partido da direita espanhola. Ora, as bandas que ouvimos até agora têm várias canções de intervenção no seu currículo, mas a banda que vamos ouvir a seguir não tem assim tantas. Pois é, os Linda Martini são muito porreiros e qualquer uma das suas canções pode ser considerada uma revolução, mas realmente não se dedicam a fazer música de intervenção. No entanto, nos últimos tempos, esta tendência tem vindo a mudar. E os Linda Martini já não têm só uma canção de protesto, mas várias. Por exemplo, tem em Não Sobrou Ninguém, é o primeiro tema, o mais antiguinho. A cantiga é Cantinhoso, ou então o Faixa de Luz. São canções que falam sobre o reaparecimento do fascismo. Sim, eles não são nada parvos. Estão atentos à realidade e sabem que o fascismo está aí com força. Estamos aqui para atacar. Vamos então ouvir então isso, Linda Martini e o tema Cantinhoso, que é um tema do novo disco, Passa Montanhas, e eu adorei, quando ouvi, adorei. Vou ter que passá-lo. Destemidos. reinstituiu a chuva, mandou confiscar os chapéus e os toldos e o torrente de água com divina minúcia. Lavou da calçada o sangue dos maus. Abram alas para ver, ai que belo pai, o tinhoso, o garboso, quem faz lembrar. Marcham pela avenida da liberdade, com flores, flores de malva. Incrível, adoro Linda Martini com estas letras tão ácidas e corrosivas, fazendo referências a cantautores portugueses da Revolução, como José Mário Branco, com o tema A Cantiga É, a cantiga referenciado, fazendo uma referência, a cantiga é uma arma, mas eles acabam a frase deles na cantiga é, assim, a meia da frase. E esta, Cão Tinhoso, é uma referência a uma canção do Sérgio Godinho, O Cão Raivoso, mas com uma letra muito mais ácida, muito mais dura. Então, eu queria passar aqui mais umas canções, que eu tinha aqui mais o Carlão e o João Pedro Almendra, mas não vai dar tempo porque as canções estão tão compridas que tiraram um pouco das contas. Então, vamos ter que fechar a porta do Jardim Beira-Mar Plantado de hoje com um tema de João Morta, que este ano lançaram um disco novo que é uma autêntica obra-prima antifascista. Não estou a exagerar. Neste disco, Viva la Morte, os Mão Morta querem mostrar ao público como seria viver num regime fascista, baseado em fatos reais e não muito distantes, nem no tempo nem no espaço. Este disco tenta demonstrar às pessoas em geral o que significa votar na extrema-direita e as consequências que isso acarreta. A par do disco e dos concertos, a banda de Braga também tem vindo a promover uma série de conferências sobre fascismos. Há muito tempo que esta banda é uma das minhas favoritas e com este disco só vais aumentar a minha admiração. Ficamos então com a Mão Morta e o tema Ressentidos e Ressabiados. Um abraço e fique muito bem. sempre de mal com a vida e à procura de um bode expiatório nos outros, nos estrangeiros, na ciência, nos chaves, nos miseráveis, nos ricos, em todos os que não fazem parte dessa mesquinha massa amorfa que rege os dentes de ódio e de inveja e que se comprasse em fazer mal, em achincalhar e acusar. O pior do ser humano, do rancor violento contra a vida, embalado pela estupidez mais profunda e tacanha. Até do pensar tem medo, denunciado como esforço elitista, inimigo da igualdade. Enfadonhos